primeiríssima música. Faço com a alma, é visceral, não interessa de onde eu vim, o que eu tenho, o que eu não tenho, foi você que deu pra mim, tô com a família, tô, honestidade, represento em casa, todo mundo corre, um já tem mais de 60, curtiu nego, pode pôr a mão pra cima, mas o que vale mesmo é prestar atenção na rima, cara feia, inveja, só lamento por você, não gostou, então desculpa, é o que eu tenho a oferecer. Pois bem, você vai escutar as contas que eu vou lhe fazer, te conheci, moleque. Você me conheceu, moleque, agora eu quero voar. Pra que a vida seja mais do que comer, dormir e trabalhar. Porque você que dá brilho, que dá sentido pra ela. Como o sol que invade o quarto pela fresta da janela. Vivo pelo que gosto, eu provo vinho, vinagre. Viver disso é um sonho, sigo à espera de um milagre. Esperar demais cansa, por isso que eu faço. Sem na mochila, caneta e algumas folhas de almaço. Eu te dei matéria-prima para o teu tutano. As boas almas me respeitam, me protegem, sim. Onde quer que eu vá, elas olham por mim. Verso com passo disperso, isso me faz refletir. Tem vez que escuro não ajuda e eu não consigo dormir. Eu pago o preço, sonho acordado no mundo vago, de calça larga, sem direção. Calça larga, bolso sem fundo. Na estrada da vida eu sempre pego a contramão. Sigo meu coração e ele bate sem parar. No mundo que revive e não se cansa de apanhar. Persistência, vontade, alguns chamam de teimosia. Eu contribuo com a minha parte, muito amor e poesia. Faço com a alma, é visceral, não interessa de onde eu vim. E o que eu tenho, o que eu não tenho, foi você que deu pra mim. Tô com a família, tô, honestidade, representa em casa. Todo mundo corre, um já tem mais de 60. Curtiu, nego, pode pôr a mão pra cima. Mas o que vale mesmo é prestar atenção na rima. Cara feia, inveja, só lamento por você. Não gostou, então desculpa, é o que eu tenho a oferecer. Faço com a alma, é visceral, não interessa de onde eu vim. E o que eu tenho, o que eu não tenho, foi você que deu pra mim. Tô com a família, tô, honestidade, representa em casa. Todo mundo corre, um já tem mais de 60. Curtiu, nego, pode pôr a mão pra cima. Mas o que vale mesmo é prestar atenção na rima. Cara feia, inveja, só lamento por você. Não gostou, então desculpa, é o que eu tenho a oferecer. Conheço a vida, rapaz. Só de ambição e sem amor, tua alma vai ficar torta, desgrenhada, aleijada, pestilenta, aproveitador. Aproveitador. Aproveitador.